coração. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, ó minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Tu és bom, bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom, bom. Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Não me deixarás jamais.